fácil ficar sem teu amor aqui. Saudade me dá, chega até dó. Eu sinto falta das gostosas perto de mim. As top 10. Meu amor é assim, bruto e sincero demais. Sentimento sem fim, amo você, ninguém mais. Vai, vai! Deixou assim, sombra na escuridão. Arrancou de mim a paz, um sorriso e a razão. Ei! Oh, oh, oh, oh, ai! É o som da viola que o peixe chora. Essa noite de lua jogado na rua. Ai, amor! Noite de lua jogado na rua. Cachaça é caranguejo, menino. Vamos embora. Meu amor é assim, bruto e sincero demais. Sentimento sem fim, amo você. Jogado na rua. Eita, porrazão! MR2, a marca do sucesso.